plantão de maca pela equipe habilitada no Hospital Vida em Curitiba. Às pressas foi operada, à tarde chegando em casa. Eu não sabia de nada. Junto dessa cirurgia, um milagre acontecia. Hoje ela está curada. Padre Vitor de Aparecida, em sua vida sempre nos deu um exemplo tão grande assim, de amar Maria, de amar a Deus. Um milagre ele fez pra mim, a minha esposa socorreu. Rádio Iguaçu. Mais potência, com o sinal mais forte. Mais potência, vai bem mais longe. Ouça e confira. Iguaçu. Você está ligado na Rádio Iguaçu. Iguaçu.